Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Reef Service. E o Reef Service desta semana é dedicado a Nova York, dedicado a músicas que falam sobre Nova York. E vamos iniciar com New York Groove, música que originalmente foi escrita por Russ Ballard e primeiramente interpretada pelos Hello. Mas em 1978, quando os Kiss lançaram os 4 álbuns a solo, esta música foi regravada por Ace Frehley. Para vocês, Ace Frehley, New York Groove. Since I was here on the e após termos entrado no Riff Service com o New York Groove, Ace Frehley, continuamos com os escoceses Nazareth. E do álbum Expect No Mercy, ficamos com a música New York Broken Toy. E terminamos esta sequência com os australianos AC/DC. E do álbum Stiff Upper Lip, ficamos com a música Safe in New York City. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos ter três bandas mais desconhecidas. E vamos iniciar a sequência com os Electric Angels. E do álbum Lost in the Atlantic, vamos ficar com a música New York Times. Para vocês, Electric Angels, New York Times. Read all about it. E nesta sequência com nomes mais underground, após Electric Angels, ficamos com Baby Jane. E do álbum Make It Sick, ficamos com a música New York Queen, London Whore. E terminamos esta sequência com Star Fog Apes. E do álbum homónimo Star Fog Apes, ficamos com a música New York. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência mais melódica. E vamos iniciá-la com Kietil Bai, que aqui conta com a participação de Robin Beck. E do álbum Better Days, vamos ficar com a música New York Rain. Para vocês, Kietil Bai, New York Rain. Can't Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E nesta sequência mais melódica, após Quiet Till By, ficamos com os Arlan Cage. E do álbum Temple of Tears, ficamos com a música One New York Morning. E terminamos esta sequência com a banda The Outfield, famosos pela música Your Love, mas aqui aparecem-nos com a música New York City, retirada do álbum Replay. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com os Raw. E do álbum Now We Are Cooking, vamos ficar com a música New York. Para vocês, Raw, New York. Said was true. E nesta sequência de baladas, após Raw, ficamos com a banda super melódica State Cows. E do álbum State Cows, ficamos com a música New York Town. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência mais rock and roll, mais pop rock. E vamos iniciá-la com a banda Eve Moon. E do álbum Eve Moon, vamos ficar com a música New York. Para vocês, Eve Moon, New York. Such a crazy city. a rhythm to the rocket that's intoxicating. Good night, New York, good night. Don't ever close your eyes. If these streets could talk, New York, New York, so fine, they make you twice. Your facial brains, the rock of place, from east to west, these streets are blessed. Good night, New York, sleep tight, New York, good night. Starbucks, FedEx trucks on every street and avenue. Broadway lights shining bright, make everybody beautiful. Walking on the High Line, reaching for the skyline. At Alexander Hamilton could see it all. Garbage trucks backing up, beep, beep, beep. Dogs barking on the balcony, the kids can't sleep. Scaffolds, potholes, Batman's on a bicycle. Bath trains, bus lanes, welcome to the carnival. Good night, New York, good night. Don't ever close your eyes. If these streets could talk, New York, New York, so fine, they make you twice. Your facial brains, the rubber place, from east to west, these streets are blessed. Good night, New York, sleep tight, New York, good night. The bravest and the finest, my hands on my heart for you. To the ones who paid the price, and to those who saw us through. It's late, I'm getting weary, so for now I say. Good night, New York, good night. Don't ever close your eyes. If these streets could talk, New York, New York, so fine, they named you twice. Good night, New York, good night. Don't ever close your eyes. If these streets could talk, New York, New York, so fine, they named you twice. Your facial brains, no other place, from east to west, these streets are blessed. Good night, New York, sleep tight, New York, good night. Oh, good night, New York, sleep tight, New York, good night. So good night, New York, sleep tight, New York, good night. E após Eve Moon, quem nos apareceu foi o eterno guitarrista da E Street Band, de Bruce Springsteen. Estou a falar-vos de Little Steven, que aqui nos aparece em carreira a solo. E do álbum Soulfire, ficamos com a música Down and Out in New York City. E terminamos esta sequência com Bon Jovi e a música Goodnight New York, música retirada do álbum This House Is Not For Sale, o último álbum de originais da banda. E vamos agora para uma nova sequência. E para iniciá-la, temos os Blindside Blues Band. E do álbum From the Vault, vamos ficar com a música New York City Streets. Para vocês, Blindside Blues Band, New York City Streets. probably thought it made it when it made it cross a pond. Just another party, just another dirty blonde. Now he's tapping on the rhythms, yeah, down in Babylon. Made himself a mess. He ended up working for the LDS. A little bit of structure is always for the best, but he barely made it back from the meltdown fest. E nesta sequência, com nomes mais underground, após Blindside Blues Band, ficamos com os 13 Saints. E do álbum To The Floor, ficamos com a música New York Doll. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com os britânicos The Choir Boys. E do álbum Bittersweet and Twisted, vamos ficar com a música King of New York. Para vocês, The Choir Boys, King of New York. King If I take a page out in the Times, so the world knows I failed. Never die. I'll swim in your eyes while the world passes by. Always be yours and you'll always be mine. All that I know at this moment in time. Whoa.

Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E nesta sequência de baladas, após The Choir Boys, apareceu-nos o vocalista dos The Arrows, o vocalista Alan Merrill. E os The Arrows são uma banda que são conhecidos porque foram eles que compuseram a música I Love Rock and Roll dos anos 70 e posteriormente ela foi regravada por Joan Jett. E de Alan Merrill a solo, do álbum Alan Merrill, ficamos com a música New York City. E terminamos esta sequência de baladas com Van Stephenson. E do álbum China Girl, ficamos com a música New York, Hold Her Tight. E vamos agora para a penúltima sequência deste nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com o hard rock puro e duro dos The Cult. E do álbum Sonic Temple, vamos ficar com a música New York City. Para vocês, The Cult, New York City. Took a five-band with pistol light, but she bit me back. above it all. Here I go, the sun is gonna shine. E após The Cult, quem nos apareceu foi Frank Hannon, o guitarrista de Tesla, que aqui nos aparece em carreira a solo, e do álbum World Peace ficamos com a música New York City. E terminamos esta sequência com os Night Ranger, e do álbum Neverland ficamos com a música New York Time. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e vamos iniciá-la com um dos grandes nomes do glam rock dos anos 70. Estou a falar-vos do Sweet e do álbum New York Groove Blues. Vamos ficar com a música New York Connection. Para vocês, Sweet, New York Connection. Take days where I wanna go. It's up to you, New York, New York. E é com Chark Island, New York, New York, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com o Sweet e a música New York Connection. Continuamos com os canadianos Triumph. E do álbum Rock'n'Roll Machine, ficamos com a música New York City Streets. E ficamos com a segunda parte desta música. E terminamos com New York, New York, um original de Liza Minnelli para o filme New York, New York, de 1977, que aqui nos aparece numa versão do Shark Island. E do álbum School Bus, ficamos com a música New York, New York. E é com esta música que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo desde já o aviso que o Riff Service da próxima semana vai ser dedicado a bandas nova-iorquinas. Portanto, para a próxima semana vamos continuar em Nova York. E é com Shark Island que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Eu sou Gabriel Souza, estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. Rock on! child inside.